Ali se vê aonde o arvoredo inventa um balé. Enquanto invento aqui pra mim um silêncio sem fim, deixando a rima assim, sem mágoas, sem nada. Só uma janela em cruz e uma paisagem tão comum, telhados de Paris em casas velhas mudas, em blocos que um engano fez aqui. Mas tem no outono uma luz que acaricia essa dureza cor de giz, que mora ao lado, mas parece outro país, que me estranha, mas não sabe se é feliz, e não entende quando eu grito. Eu tenho os olhos duros, duros, duros, duros, duros, duros, duros. Meus olhos duros, duros, duros, duros, duros, duros, são duros por ti. O tempo se foi, há tempos que eu já desisti dos planos daquele assalto, diversos retos corretos. E o resto de paixão reguei, vai servir pra nós. E o doce da loucura é teu, é meu, pra usar a sós. Venta, ali se vê aonde o arvoredo inventa um balé. Enquanto invento aqui pra mim um silêncio sem fim, deixando a rima assim, sem mágoas, sem nada. Só uma janela em cruz e uma paisagem tão comum, telhados de Paris em casas velhas mudas, em blocos que um engano fez aqui. Mas tem no outono uma luz que acaricia essa dureza cor de giz, que mora ao lado, mas parece outro país, que me estranha, mas não sabe se é feliz, e não entende quando eu grito. Eu tenho os olhos duros, duros, duros, duros, duros, duros, duros. Já vi. Meus olhos duros, duros, duros, duros, duros, duros, duros, são duros. Eu tenho os olhos duros, duros, duros, duros, duros, duros. Já vi. Meus olhos duros, duros.